vai, tô sem som. DJ caindo no mundo, se tô caligari. Tô caligari, tá ligado. Segura, malandro, Portugal nasceu. Oito zamazinas, sou a campainha. A carrinha está à porta, será que vem cortar a minha? Luz, água, telefone, talvez o gás. Tenho um monte de contas acumuladas de há meses atrás. O fundo de desemprego não chega para a comida. A despensa está vazia, o estilo de vida é suicida. Já faz dias que não saio deste quarto escuro. Com uma semente que irá florescer no futuro. Faço canetas correr pela linha do destino. Independentemente do que escreva, para sempre genuíno. Muitos têm a poder, mas são vazios na alma. Venderam-no por um preço baixo numa noite de pouca calma. A fauna citadina reflete na retina. Observa como o fútil vai dar, germina. Contamina os nossos cérebros com maus hábitos de consumo. Vivemos fechados, drogado numa nuvem de fumo. Em resumo, rico de espírito, inimigo do cínico. Tópico do relatório, demonstrado clínico. A questão não é quem é melhor do que quem, é quantos somos afinal. A levar o mundo para além do que aquilo que a visão consegue alcançar. Não no tapete vermelho, mas sobre a água pretendo caminhar. Deixem este som correr ruas e avenidas. São palavras de incentivo que podem salvar vidas. Podem sarar feridas, represálias antigas. Mágoas contidas de famílias sofridas. O saber é a chave mestra de todas as saídas. E o tempo corre rápido e não espera que decidas. Tudo reflito no ato inocente acusado. Eu não me rendo nem comandado. Penso e repenso em um resultado que vem e implica, me deixa revoltado. Se não te convenço, eu vou te confundir. Fazer você prestar atenção e refletir. Concluir, redimir e lágrima cair. Demonstrar os sentimentos a que sem fingir. Você é livre, mas pode ser escravo. Ser um covarde ou lutar sempre como um bravo. E o passo entre o sonho e realidade é partir pra cima com atitude e vontade. Refletir o que faz bem e o que te ilude. Resultado vem da sua virtude. O pior veneno é aquele que te agrada. Resultado da reflexão mais profunda. Só os mortos viram fim da guerra e eu vivo nela. E com chicote eu dou uma fera. E é dose única e não conta gotas. Inseticida que deixa as baratas tontas. Eu atiro palavras, não só engatilho. Acerto cabeças e não só miro. Ideias quentes que explodem a mente pra poder refletir sempre mais pra frente. Coração, me olhando no espelho, tento entender a razão. O porquê disso tudo, se tudo será em vão. Se é pra ser ou não ser, eis a questão. Por quê? Por que tem que ser? Por que tem que ser assim? Assim difícil de chegar ao fim. Será o fim? Será que assim será? Tão difícil de chegar que o futuro depende de mim. Sim, apenas de mim. Sim, voando livre como um querubim. Ou não, pode ser que não. Preso no inferno, frente a frente com o vilão. Então para, respira fundo. Aproveite cada segundo no mundo. Mil armadilhas armadas em um minuto. Disparo desesperado, desgraça, mil mães de luto. Na luta, levanta e leva, se leva, levanta e luta. Não me rendo, não me entrego pra nenhum filha da puta. Certo, será certo ou errado. Melhor ter a certeza do que nunca ter tentado.